panificadora Aurora. Qualidade e tradição. Em alguns segundos, essa família sofrerá um acidente de trânsito. O filho mais novo que está solto na cadeirinha não sobreviverá. E a menina será arremessada contra o para-brisa. Você pode mudar o fim dessa história num clique. Leve sempre as crianças no banco de trás, presas corretamente nas cadeirinhas indicadas para cada idade. Elas salvam a vida de quem você ama. Segurança no banco de trás evita que acidentes sejam fatais. Quando a última viola se calar, nesse tempo nem mundo existe mais. 5 minutos em julgamento. Valdir Teles e Sebastião da Silva. Toca a solidão da estrada dos sonhos do porvir. Mas nos dias que for o Moacir viajar para outra dimensão. Se morrer Valdir Teles, Bastião, se acabar com Adomiro e João Moraes, Deus levar todos os nossos sabiais. Quem será meu Jesus que vai cantar quando a última viola se calar? Nesse tempo nem mundo existe mais. Que canto meus louvores, que transmite gostosa melodia, que é a deusa maior da poesia e sinfonia de todos os cantadores. Quando toca essas notas de tenores com as suas lições tão sensuais, é quem canta o amor, a vida, a paz e essas noites bonitas de luar. Quando a última viola se calar, nesse tempo nem mundo existe mais. Princesa Serrana de Timbaúba, ZYI 791, 1000 kHz, emissora AM com 5 quilos de potência, uma empresa de Gilson Muniz Dias. Princesa Mil. Ah, namorar é muito bom, mas casamento não é. Com moça de hoje em dia, tome cuidado, mané. E namorar é muito bom, mas casamento não é. Com moça de hoje em dia, tome cuidado, mané. Namorar é muito bom, mas casamento não é. Com moça de hoje em dia, tome cuidado, mané. E namorar é muito bom, mas casamento não é. Com moça de hoje em dia, tome cuidado, mané. Uma rica disse a mim que não queria casar, queria arrumar menino, beber, brincar e farrar. Fica de cabelo branco, pai tem dinheiro no banco e dinheiro é pra nós gastar. E namorar é muito bom, mas casamento não é. Com moça de hoje em dia, tome cuidado, mané. Namorar é muito bom, mas casamento não é. Com moça de hoje em dia, tome cuidado, mané. Hoje em dia tem menina que se dana a namorar. Quando é com 9 meses, tá com bolso por colar. Corre pra cama forrada, os dois vai que não fez nada, que se lasca pra criar. Namorar é muito bom, mas casamento.